volta. Meu amor, me desculpe se eu vacilei e te deixei partir. Tô deitado pensando em você, não consigo dormir. Tô sentindo a sua falta. Eu errei, e a gente brigou e com raiva eu agi sem pensar. Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar. Tô sentindo a sua falta. Vacilei, te deixei partir. Tô deitado pensando em você, não consigo dormir. Tô sentindo a sua falta. Eu errei, e a gente brigou e com raiva eu agi sem pensar. Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar. Tô sentindo a sua falta.